pois sua mão fez maravilhas. Ele lançou no mar profundo cavaleiros e cavalos do Egito. O Senhor é minha força e meu canto, meu Deus, minha salvação. Diante da tua grandeza, toda criação te exalta. Nações estremecem diante de ti, tua presença abre caminho, tu conduzes teu povo escolhido. A terra da promessa eterna, em tua casa habitarei. Para sempre te adoraremos. Quem é como tu, ó Senhor, majestoso?